Primeiro dia, na posição sentada, ereta. Lentamente, flexione a cabeça, dirigindo o queixo para o peito. Depois, levante o queixo, estendendo a cabeça para trás. Cuidado para não mexer as costas. Repita por 10 vezes. Na mesma posição, lentamente gire a cabeça, fazendo um círculo completo, para a frente, para o lado, para trás e para o outro lado, com as costas retas. Repita 5 vezes. Na mesma posição, segure o braço direito logo acima do cotovelo com a mão esquerda. Puxe devagar o cotovelo na direção do ombro. Permaneça na posição por 10 segundos. Faça dos dois lados. Na mesma posição, dobre-se à frente, tentando tocar as mãos no chão ou nos pés. Permaneça na posição por 30 segundos. Repita por 3 vezes. Sentada, entrelace os dedos acima da cabeça, com as palmas das mãos voltadas para cima. Empurre delicadamente os braços para trás e para cima. Sinta o alongamento. Mantenha contando até 15. Não prenda a respiração. Relaxe.